Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Esse episódio de número 9, que vamos falar sobre os personagens da DC nos longas, tanto animados quanto para cinema, quanto para televisão, para DVD, para o que quer que seja. E para falar desse assunto comigo, tá lá de São Paulo, Leandro Calegari. Fala, Thiago, beleza? Hoje é dia de falar da distinta concorrência, vamos deixar a Marvel de lado hoje. E lá de São José do Rio Preto, Alexandre Luiz. E aí, Thiago e Leandro, valeu pelo convite aí para participar. E só uma perguntinha para vocês aí. Alguém já dançou com o demônio sob a luz do luar? Olha só, rapaz. Acho que você se lembrou de longe. Caralho, eu nem ia lembrar dessa frase. Vamos aos e-mails e já voltamos com o nosso programa. Vamos então à leitura de e-mails e recados do cinema, do Alerta Vermelho, referente ao Alerta Vermelho número 8, no qual falamos sobre a Marvel. Pra ler os e-mails comigo, tá ele que tava de castigo nesse episódio de hoje, o Henrique Pérez. Então vamos aí pra ler os e-mails, galera dando show aí. É isso aí, vamos ao primeiro e-mail então. Vamos lá, parece que o nosso querido amigo Felipe... Ele entrou na onda do desafio e mandou a mensagem que a gente pediu a ele, né? Diz o seguinte, não sou marionete não, cara. Então, eu acompanhei o último podcast e fiquei interessado nessa tal futura saga dos Vingadores. Estava por fora do mundo dos quadrinhos. Uma coisa que eu não achei legal foi a Marvel ter praticamente voltado toda a história do Homem-Aranha. Ficou um ponto de interrogação na história, assim como ficou todos os desenhos produzidos. Voltando ao assunto do podcast, eu gostei bastante e espero ansiosamente o próximo. PS, obrigado por vocês terem divulgado meu blog. Fico agradecido. Abraços pro Felipe Macedo. Nada, só mandar o dinheiro que a gente combinou depois que tá tudo certo. É, Felipe, depois a gente na conta bancária aí que a gente passa por mensagem direta. É isso aí. E eu já falei, repito, dizer que eu acho muito boa a ideia de resetar o Homem-Aranha. Ah, eu não sei, viu? Inclusive eu já fiz um Dasmo Cast sobre o Homem-Aranha. E o tanto que a gente bateu no martelo sobre esse reboot... eu não tô ansioso, mas também não vejo ele só como coisa negativa, né? Tem chances de ser sim um bom filme, mas eu não vou dar opinião sem ter visto. É isso aí, eu como já vi, posso dizer que é bom. Todo mundo vem. Vamos então ao segundo e-mail aqui, que é do Wellington McGarren. Olha, o nome dele é tipo americano, né? McGarren. É, parece MacGyver. É, deve ser parente. Bom, é aqui ele deixou também um pequeno merchandising do blog dele, que é o blog climax.blogspot.com. Ele tem também um podcast, pelo que eu entendi ali. Bom, vai estar um endereço aqui abaixo no referente aos e-mails. Ele diz o seguinte. Olá, pessoal. Já escutei alguns casts de vocês, mas como ouvi atrasado, não dava tempo para comentar. Mas agora, aproveitando o assunto, resolvi pagar essa dívida. O cast ficou muito bom, abordaram muito bem os filmes do Marvel Studios e concordo com a maioria dos comentários sobre os filmes. Por enquanto, Homem de Ferro é o melhor filme da Marvel como estúdio, seguido pelo Capitão América. Homem de Ferro 2 tem como maior defeito ser um filme que serve apenas como ponte entre os dois filmes, mas mesmo assim é muito bom. Thor está um pouco atrás, achei a história meio corrida e quando o Blu-ray foi lançado eu pretendo reassistir para ver se minha opinião melhora. Já Hulk é exatamente o oposto. Não que seja um filme ruim, mas achei um filme arrastado demais. Hulk pra mim é porrada, não precisa de muita enrolação. Mas em geral são filmes ótimos. Tudo bem, minha opinião é suspeita, já que sou um marvete daqueles que foi assistir até Elektra no cinema. Coitado. Mas também tenho certeza que se mantiver no ótimo nível, se os filmes vêm tendo, a Marvel pode fazer os Vingadores ser uma obra de arte. Eu com certeza estarei lá no cinema para conferir. Abraço, até a próxima. Bom, ele basicamente concordou com tudo que a gente falou. O ranking dele ficou mais ou menos parecido com o que a gente deu ali no final do programa. E que pena pra você ter ido ver Elétrica no cinema, cara. Sentimos muita pena. Ele só comentou uma coisinha aí que ele falou que a história do Thor é muito corrida, já eu achei muito enrolado. O começo dele é muito enrolado, porque ali no começo tem a cena em que ele... assistiu o filme recentemente, né? Uhum. Tem a cena em que ele cai na Terra, né? Sim. Aí tem a Natalie Portman falando... se tá tudo bem, a gente vai descobrir a origem dele e tal, como os eventos que antecederam essa chegada dele na Terra. E daí já é uns 20, 30 minutos de filme só pra explicar tudo, né? Então, ao contrário do que ele falou, eu achei que o filme até demorou demais pra mostrar como é que o Thor veio pra Terra. Não que seja um ponto negativo, mas tem gente que não tem a mesma paciência que a gente pra esperar e ver quando realmente começa o que a gente quer ver de verdade. Sei lá, eu já achei meio apressado demais mesmo. A Terra eu achei muito limitada, como eu falei, tem dois cenários da Terra. É, limita-se a Terra de barro, aqueles 90 quilômetros, né, que o martelo está colocado. Mas é um filme bom. A luta final não empolga, cara, é muito curta, mas tá bom. É, quebra da ponte, etc, mas enfim... Espero que nos Vingadores ele quebre tudo. Pelo que a gente, quem acompanha o site já viu algumas fotos aqui do Thor e o Capitão América dando porrada em conjunto, então... Vão compensar, pelo menos. E ele deixou um PS, né? Eu não vou ver o filme do Lanterna no cinema. Não vai ver o filme. Eu vi, cara, na cabine de imprensa. Não é, como eu disse no Drops do Alert, e como eu disse também no review que eu fiz, não é o total horror que falaram, mas também não é um filme bom. Então, sei lá, se você foi ver Elétrica no cinema, Lanterna Verde vale a pena. Não é nada. Vamos então ao terceiro e-mail, vai lá. Rafael Smunk, 25 anos, São Paulo. Opa, e aí pessoal, como vão vocês? Eu vou bem, recebi obrigado. Recebi o recado do Henrique Pérez, esse que vos fala, sobre o Alerta Vermelho e sobre o DASP. E como gosto pouco, entre aspas, de filmes de heróis, já logo vim ouvir o Alerta Vermelho antes. O episódio me lembrou bastante os primeiros que gravamos lá na taberna, quando ainda não tínhamos quase nenhuma informação sobre esses filmes, além de Hulk e Homem de Ferro. Então nada passava de especulação, mas vou dizer que os últimos filmes me surpreenderam bastante. A Marvel está fazendo um trabalho incrível em linkar todos esses filmes e concordo com quem fala que esses filmes não são exatamente filmes, mas sim pequenos episódios que precedem um grande filme que será Os Vingadores. Boa. Tudo ainda é muito suspeito, mesmo tendo visto o trailer dos Vingadores e sabendo que o filme finalmente está para chegar. Ainda fico com medo do resultado. Vocês comentaram a dificuldade do diretor de comandar vários protagonistas em um único filme. Eu, infelizmente sou da opinião de que esse filme se resumiria a ter o Capitão América como protagonista. Thor como um bruto burro. Tony Stark como alívio cômico e Hulk como problemático do grupo. Os demais serão qualquer coisa. Tudo bem, eu posso estar exagerando, mas prefiro pensar assim e ter uma surpresa quando for ver o filme e ver que na verdade é muito mais do que eu pensei. Bom, é isso. Me perdoe o comentário gigante. Nada, é pequeno, né? E um conselho pra vocês que estão começando o segredo do podcast é não parar de fazer nunca. As dificuldades vão sendo sanadas com o tempo. Não desanime. Um abraço, Rafael Smook. Ele também deixou o link aí do blog dele, do site, né? tabernadosmook.com.br e também do TabernaCast. Vai estar também aqui nos links. Cara, eu gostei do plano dele pra este Vingadores. Baixe suas expectativas o máximo que você puder. Daí o que você vê lá vai te surpreender. É, eu também concordo com essa ideia dele. Eu acho que o pessoal com o tempo foi aprendendo. Muitos ficaram ansiosos pra Thor, não acharam tudo isso. Muitos ficaram ansiosos pra Homem-Aranha 3. É, foi uma bomba, né? Então, abaixe suas expectativas, não vai esperando nada. Eu não fui esperando muita coisa de Capitão América e olha, eu realmente saí surpreendido do cinema. E realmente a Marvel tem feito um excelente trabalho. E tenho certeza que Os Vingadores será um excelente filme em todas as proporções, como a gente comentou no cast. Mas eu não quero dar detalhes de cenas, de melhor luta do ano. Não quero falar nada. Vamos deixar pra sermos surpreendidos, não é verdade, Zagallo? É isso aí, Zagallo, eu tô amando. Mas vai ser um filme bom, sim. Eu acho bacana. E também um comentário aqui no campo de comentários do post. Aqui. Comenta, também pode ser lido aqui, olha que beleza. É do Fernando Malaquias. Eu fui assistir Capitão América e fui o único a ficar na sala no cinema para assistir a cena pós-crédito sobre The Avengers. Sou o melhor. Viu? É aquilo que a gente disse. Quando você fica até o final, você se torna melhor do que os outros. Cara, é muito bacana isso, porque todo mundo mal termina, tá passando coisa na tela, mas eles já sentem que é o final. Já vai pegando as sacolas, as mochilas, vai saindo da sala. E eu acho normalmente como se o filme estivesse rolando e a pessoa estivesse abandonando a sessão. E eu assisti o filme nesse sábado agora e ficaram apenas 7 pessoas na sala. E esses 7 eram que nem a gente nerd, né? Então tava lá, já aparece assim, né? Vamos esperar um pouco. E eu fui assistir com meu irmão e realmente eu só tenho o sentimento, poxa, eu sou melhor, né? E é uma prova de resistência, porque tipo, é depois de todos os créditos, realmente, todos. Sim. É a última coisa da projeção. É muito bacana. Mas parabéns pra você. Quando vem, é você. Nossa. Parabéns pra você que faz isso. Você é um de nós. Se junte ao nosso grupo. E é isso aí, vamos agora ao nosso podcast sobre a DC. um crossover, um Marvel, outro DC, o próximo vai ser sobre... Não interessa quando chegar, vocês vão ver. Vamos ao programa agora, mandem e-mails referente a ele também, até a próxima. Qual que é o endereço para mandar e-mails mesmo, para o pessoal não esquecer? alertavermelho@alertapaus.com.br. Um abraço, meus queridos. É isso aí, vamos lá. E voltamos aqui à nossa discussão, hoje sem Marvel na pauta, como no programa passado, mas totalmente voltado a DC Comics. Vamos fazer uma citação em ordem cronológica de todos, ou pelo menos achamos que, tem, que estão todos aqui, os filmes envolvendo personagens da DC Comics. Começando por aquele primeiro, em 1951. Qual que é o nome, Alexandre? É o Superman and the Mole Man, tipo, o Super-Homem e os Homens Topeira. Ele é o piloto do seriado dos anos 50, né, que tinha o George Reeves como Super-Homem. Exato. Você assistiu o filme? Não assisti esse filme. Eu também não. E pretendo... É difícil de encontrar, eu acho que tem no... deve ter no box que saiu com o seriado, né? Possivelmente, né? Eu não comprei esse box ainda, mas... É aquela coisa, um filme dos anos 50... Preto e branco, baseado no que o personagem passava naquela época, né, dos quadrinhos. Então é um Super-Homem bem mais ingênuo do que a gente tá acostumado, né? Ah, totalmente, né? É, não deixou de ser ingênuo ainda ele. Você não besta, tirando o Christopher Reeve. Vamos ver esse último daí, né, esse último Super-Homem, mas isso mais lá pra frente. É, deixa a gente chegar em 2013. Vamos agora, então, pro ano de 1954. E teve um outro filme, que foi um filme do Departamento do Tesouro americano que fez, correto? Isso, é. Promovido pelo governo norte-americano. Hoje ele tá em domínio público. Aham. Uhum. Então, curta-metragem, até. Tem, inclusive, tem um link aqui pra poder assistir o filme. Depois coloca no post. Aham, uhum, eu coloco aqui embaixo, vai estar. É um curta-metragem. E foi até mesmo o George Reeves que interpretou novamente. É, o elenco, né, o elenco que estava ativo na época, né, dos personagens. Interessante. Isso. Curiosidade pra ver. Mas agora, começando a falar sério, os personagens da DC mesmo começaram a aparecer lá em 1966, com o Adam West fazendo o primeiro filme dele vestindo a roupa do Batman. Foi o filme também que antecedeu o seriado, não foi? Isso. É, esse filme meio que abre as portas ali pro seriado. Esse filme é assim... Pra quem conhece o seriado dos anos 60, sabe, né, que o seriado ele era comédia, né, não é. Era... Então, coloca um monte de vilão, ele tem o Charado, tem o Pinguim, o Coringa, a Mulher-Gato... Isso era apaixonado. A Mulher-Gato desses seriados, foram três atrizes, né, que fizeram a Mulher-Gato, as três encarnaram muito bem. Mas é tão uma palhaçada, né? O Batman é mordido por um tubarão e ele pega o bate repelente de tubarão. É bem zoado, mas é divertido, acho, por causa disso, assim, cara. É zoado hoje, né? Na época todo mundo usava o bate repelente de tubarão. Tem uma cena engraçadíssima dele correndo com uma bomba na mão. Nossa, é muito engraçado, mas aí você para pra pensar, gente, é o Batman, né? É ridículo isso. Isso não, né? Não é o personagem. Ah, é que nem quando eu vi, eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava o Batman, mesmo que ele parecesse que usava pijama na série, era muito legal. Mas e quando eu descobri que eles não escalavam a parede, que o prédio era no chão e eles estavam de pé? Cara, foi a maior decepção da minha vida. Acabou a vida. Sim, porque, porra, como que eles não escalam aquela merda? Ele é o Batman. Tá, era puta, como eu fiquei triste quando eu vi. Cara, apesar de todas essas escrotagens que a gente vê hoje, eu ainda dou risada. Às vezes eu tô passando na TV ali, tá passando no TCM, eu paro lá e racho de rir. Ah, sim. Tem cenas cômicas. Tem uma cena do seriado que o Batman falando com o Bruce Wayne, cara. Ele vai no telefone e fala, daí ele corre, vai no outro telefone e responde. É um sarro, cara. É muito divertido. Tem coisa muito mais engraçada do que muita comédia que tá sendo lançada hoje em dia, né? Com certeza. As brigas deles, quando eles dão aquelas... Aquele soco aparece na escrita naquela tela. Onomatopeia, né? Onomatopeia. Pum, pá, nossa. E a capinha do Batman caindo em cima da cara dele, né? Foi um negócio real que nenhum filme teve até hoje, né? Não. Que a capa só atrapalha, né? Na cara, né? A capa só atrapalha. Pelo menos o mérito ela teve. Não, e tem a trilha sonora. O tema da série é fantástico. O tema é relembrado até hoje. É divertido. Mas daí, depois desse filme de 1966, teve a série e tudo. Uma década e 2 anos depois foi lançado Superman, o filme. Que... Aí mudamos de assunto, né? Aí é outro nível. Aí o negócio ficou sério. É, porque a gente tá falando de cinema, né? Porque esse Batman de 66, por mais que ele tenha passado nos cinemas, ele tem a linguagem da série de TV, não tem pretensão. Né? Agora, o Super-Homem ali de 78, só pelo elenco do filme você já percebe que é outro nível. Sim, é. E o filme é bom pra caramba, né, cara? Até hoje, tá, os efeitos podem estar batidos, mas ainda você se empolga assistindo o filme até hoje. Quem não se arrepia com a entrada da música? O tema do John Williams, até hoje. Quem consegue imaginar o Super-Homem sem aquele tema? Sim, é divertido pra caramba. E a história do Mario Puzo, né? Escreveu O Poderoso Chefão. Sim. Se você assistiu Smallville, você vê Smallville, as 10 temporadas de Smallville, você vê resumido ali no comecinho, em 5 minutos de filme. Exatamente. Aliás, né, é interessante falar dessa parte do Super-Homem em Smallville no filme de 78. Que é aquele ator que faz o Super-Homem? Faz o Clark, aliás. Aham, o Clark. Porque não dá pra acreditar que aquele cara virou o Christopher Reeve, né? Mas a interpretação do Christopher Reeve é épica. Esse filme... E a importância desse filme tá no seguinte. Na época, nos anos 70, quando se falava em fazer filme de história em quadrinhos, ninguém dava muita bola, não. Sim. Falava, quadrinhos, isso aí não vai dar bilheteria. E aí esse filme veio pra mudar essa mentalidade. Primeiro consegue reunir um elenco com Marlon Brando, Gene Hackman, o ator que fazia o Jonathan Kent, o Glenn Ford, né, que era um ator de westerns, muito famoso na época. Então, conseguiu unir um elenco desse, né? Aí você tem um roteiro do Mario Puzo, que tinha feito o livro do Poderoso Chefão. A direção do Richard Donner, música do John Williams. É o filme dos sonhos de qualquer super-herói, né? Então, mas eu acho que pra época ele é muito bom. Eu lembro de ter assistido faz um tempinho já, uns 7, 8 anos atrás. Ele é meio cansativo, sabe? Aquela apresentação, cadê o Super-Homem? Cadê o Super-Homem, meu amigo? O Super-Homem aparece com uma hora de filme, praticamente. É, sabe? Vamos, Super-Homem! Não é filme de Super-Homem? Cadê o Super-Homem? Sabe? É cansativo, cara. É, a gente tem que analisar pela época também, né? O ritmo na época era diferente do que a gente tá acostumado hoje. Sabe? Você tá esperando um Super-Homem? Beleza. Ele vai aparecer. Ele vai. Aí quando você tá quase caindo no sono, ele aparece e você fala, opa, agora ficou bom. Você fica naquela ânsia, por mais que você já saiba de cor salteado, de trás pra frente de filme, você quer ver o Super-Homem, né? Não tem jeito. É, eu acho que esse Super-Homem dos anos 70, né, com Christopher Reeve, ele tem a importância dele, mas ele já se tornou datado, principalmente porque o Super-Homem sofreu uma reformulação nos anos 80 e que não é mais o mesmo Super-Homem desse filme. Então o Lex Luthor não é mais aquele vilão faz o mal pelo mal, caricato. O Lex Luthor é um vilão diferente hoje. O público hoje não deve aceitar esse filme do Super-Homem tanto quanto o público dos anos 70. E ali 2 anos depois, acho que não deu tempo nem de respirar direito, ia ser o Superman 2, né? É, porque a ideia era filmar os dois juntos, né? Ele até começou a ser rodado junto com o Super-Homem e o Richard Donner foi demitido da direção do segundo e chamaram o Richard Lester, que aí ele fez um excelente filme do Super-Homem nesse, mas no terceiro. O terceiro. É o programador? É, o terceiro é o que tem o... Que é um programador negro. Puta, um galhão. Colocar o Richard Pryor num filme do Super-Homem não faz o menor sentido. Mas nada salva naquele filme. Eu me divirto por ver os computadores da época, né? Aqui eu parei umas caixas de sapato gigante pra ver tela preta e letrinha verde. Sim. É. Esse Superman 2 foi mais um... É, o Superman 2 ele é uma continuação direta do primeiro. Sim. Inclusive, aquele final do primeiro, com o Super-Homem dando a volta no mundo, era para ter acontecido no final do Superman 2. E assim, a batalha com os três vilões kryptonianos é muito bacana para a época, muito bem feito. A interpretação do General Zod, né, que é o Terrence Stamp. Quem não lembra, né, no ajoelhe-se perante Zod. É muito legal. Sim. Mas o filme, assim, o terceiro ato dele, ele falha muito pela galhofa, né? Você tem o Super-Homem, começa a ter um monte de poder que nos quadrinhos ele não tem. Ah, é nisso daí que ele tá com o símbolo. É isso. Fone. É isso aí. Erra. Isso, é assim, eu quando eu assisto esse filme, eu finjo que essa cena não existe, sabe? Na minha cabeça, assim, é uma miragem. Essa cena não acontece. Porque é muito ruim. Não faz o menor sentido aqui. Esse celofane foi melhor. Não. E pra piorar, né? O beijo que apaga a memória da Lois Lane. É tipo a Kitana do Mortal Kombat, sei lá, Helena. Que dá um beijo de fatality, né? É. Pode, sei lá. Ele dá um beijo na mulher e a mulher esquece que o Clark é o Super-Homem. Simples assim, cara. Como assim? Não sei, nunca fui beijado pelo Super-Homem, cara. É, eu nem quero depois disso. Aquilo morreu mesmo, então. Tá certo. Daí, em 1982, saiu o filme O Monstro do Pântano. Ou também tem algumas traduções que ficou como Perigo no Pântano. É, o Monstro do Pântano é legal a gente comentar, porque a produção, né, é do Benjamin Melnicker e do Michael Uslan. Pô, quem são esses caras? O Michael Uslan, ele é um produtor que comprou os direitos do Batman no finalzinho dos anos 70. E ele é o cara que produziu todos os filmes do Batman até hoje. Depois do... começando pelo de 89, né? Uhum. Só que ele não tinha muita experiência em produção e tal, e pegou esse Monstro do Pântano pra produzir. Quem dirige o Monstro do Pântano é o Wes Craven, é o diretor lá do Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Isso. E ele meio que fez esse filme assim pra falar, não, eu não faço só terror não, consigo fazer um filme de ação legal e tal. Mas é muito, assim... É trash, é muito trash. Não lembro do filme, mas eu tô imaginando um monte de macarrão no lugar do Monstro do Pântano. Não, é tipo assim, ele é... A origem do personagem, ela é a origem clássica, não é baseada no Monstro do Pântano da Vertigo, que surgiu um ano depois, né? Uhum. Do Alan Moore e tal. E quando ele vira o Monstro do Pântano, você percebe nitidamente que ele tá usando uma roupa. Ah, logo imagino. De borracha. É, eu imagino muito um macarrão. Então, sabe, e o pior de tudo, assim, a fotografia, ela não ajuda. Uhum. Porque num filme desse, a fotografia deveria ser escura, e a fotografia ela é muito clara. E você percebe os pontos os pontos flexíveis da roupa de borracha do Monstro do Pântano. Então, quando ele se dobra pra salvar alguém, ou pegar alguém, você vê dobrando a roupa, é muito ruim. É isso, era o Monstro Pântano. É, tá errado, né? Ele tá. Mas o filme ele não é de todo ruim, viu? Ele funciona pela proposta, sim, mas ele falha nessa parte de efeitos, que é orçamento minúsculo, né? É. 3 milhões de dólares de orçamento. Dá pra dar um desconto, né? É, mesmo pra época, 3 milhões era muito pouco. E ali, um ano depois, em 1983, surgiu o filme favorito do Alexandre, Superman 3. Que tinha o Richard Pryor fazendo... Richard Pryor, clássico. Nossa, é muito ruim esse filme. Fala alguma coisa boa dele. Ah, tem o Christopher Reeve. Tem o Christopher Reeve e tem a Nat O'Toole fazendo o papel de Lana Lang. Lana Lang. Depois ela fez a mãe do Clark no Smallville, né? Smallville, ela fez a Martha. É. Aí, só. Pronto, acabou o filme, vamos pra... Um ano depois ali, novamente, também vem outra coisa horrível, né? Que foi o filme da Supergirl. A Supergirl. É, Supermoça. Eu lembro desse filme, eu lembro assistir. Eu lembro, assim, flashes, mas eu não tenho DVD. Eu achei que deveria ter saído com esse box de Super-Homem que eu comprei, mas porra nenhuma. eu não tenho certeza, mas não vem nesse Superman. Não vem. Blu-ray, né? Não, eu comprei, tô esperando chegar, mas não vem. Mas olha só, é legal a gente falar o elenco desse filme, né? Tem Faye Dunaway, Peter O'Toole e Mia Farrow. Quem que era a Supergirl? Era Ellen Slater. Ellen Slater. Eu vou procurar ela agora pra ver se ela era bonita. Ela, não, isso ela era. Procura aí, procura a imagem da época, tá? Porque agora... Agora, se você clicar, por exemplo, no Wikipedia, você vai ver uma foto dela nos dias de hoje. Não, deixa eu manter minha imaginação. Tá certo. Mas o filme é ruim, eu não... Eu... De ridículo. Ah, sim. Era bom. Maravilha de filme. Que ano que foi esse filme? 1983. 84. 84, exato. 83. Pra nessa época não era bom pra mim, mas uns 6 anos depois eu vou ter sido. 7, sei lá. Mas é isso aí, não. Esse filme é muito fraco. Eu não sei se existia na época o Framboesa de Ouro, porque se existisse, ele com certeza seria um forte candidato. Ah, eu não lembro dos filmes que foram lançados na época, mas podia ter um troféuzinho na estante aí. É, não, mesmo que saiu na época, se ele é muito ruim, mas nada tão ruim que não possa ser piorado, né? É, devia ter colocado o Alplastico pra atuar, né? Daí então, a DC ficou, depois de lançar ali, desde 80 até 84 filmes, praticamente um por ano, ela ficou de 84 a 87 sem lançar nada. Daí ela jogou a carta de novo. De sucesso dela, jogou Superman 4. Como eu disse, nada é tão ruim que não possa ser piorado. E a história do Christopher Reeve, né? É, o cara se empolgou e fez uma cagada. Não, é terrível. Esse filme ele enfrenta o clone dele, né? É. O Homem Nuclear. Que tem a voz do Gene Hackman. Ah, pode crer, eu vi já. Que bosta. É, ele muda tudo, o Perry White é demitido, entra o David alguma coisa lá no lugar, compra o jornal. E tem um sobrinho do Lex Luthor, né? Lenny Luthor. Tem, que era o John Cryer. Que era o John Cryer, o do... O Two and a Half Men. Two and a Half Men, é verdade. O Alan. O Alan. Então, pense na beleza que é o filme. Bom... Daí já dá pra perceber, né? Vamos pular pra 2 anos depois disso aí, porque... Eu apaguei da memória que eu nem lembrava que tinha o 4. Então. E Dragon não se perdeu, velho. Daí... Pra falar a verdade, eu acho que é o Warner também que quer esquecer que fez esse filme. Ah, sem dúvida. É, pelo menos eles conseguiram jogar no box pra vender junto, né? É o único jeito do filme sair. Ah, sim, pode apostar que tá cupido lá, né? E daí ficou mais 2 anos sem fabricar nada, ou melhor, sem lançar nada, né? É, se o Monstro do Pântano já tinha uma produção capenga, esse daqui era mais capenga ainda, porque ela é muito de baixo orçamento esse filme. É pior do que o outro? É. De gostar da mastigada? Não, por incrível que pareça, o Monstro do Pântano em si, ele tá um pouquinho mais bem feito, porque ele era uma escurecida na roupa de borracha. Ah. E aí não dá pra perceber tantos defeitos, mas o filme em si é ruim. Esse é ruim mesmo. O primeiro dá pra aguentar assim, o roteiro, mas esse é péssimo. É o cúmulo. É, depois ele acabou virando uma série de TV, né? É, teve 2 temporadas. Teve 2 séries até, se não me engano. Teve um desenho animado também. É, exato, uma foi uma série animada. E teve a série de TV que durou 2 temporadas, né? Então, daí no mesmo ano, em 89, vem o primeiro Batman, né? Que daí... Foi a nova engatada. Que tem aquela frase que o Alexandre falou no começo. É o Coringa, né? Falava isso no filme. De matar as vítimas dele. Mas o Batman de 89, eu encaro como sendo o filme mais importante de todas as adaptações de quadrinhos, até mais que o Super-Homem, pela questão do marketing. Porque o que foi feito em 89 para divulgar esse filme foi sem precedentes, assim. Tanto que o filme custou 48 milhões e teve uma bilheteria de 411 milhões 348. E aí, graças a ele, que daí vem os outros, né? Tinha o Jack Nicholson que interpretava o Coringa. Isso, e ele rouba a cena, né? Ah, sempre, né? Rouba tanto que o nome dele aparece primeiro que o do Michael Keaton, fazer o Batman, nos créditos. Exato. Por causa do salário, né? Sim, e é nesse que tem, pra mim, o melhor Batmóvel de todos. É o Batmóvel que eu mais gosto também. É o clássico, né, cara? Eu acho que é o mais sensacional. Eu não lembro de nenhum Batmóvel tão legal quanto aquele. É, o visual é muito bom. Eles são legais, mas não. Aquele lá é sensacional. O desenho dele... Tudo bem que ele não fazia a curva, né? Ele fazia a curva com a ajuda de um cabo, mas beleza. É, isso numa cena, né? Porque ele tá em alta velocidade, ele usa o cabo pra frear e fazer a curva. Incrível. Mas o desenho de produção desse filme é fantástico. O diretor de arte, né? Lembra que na época a Yamaha fabricava carros também, não sei se fabrica ainda hoje. Elas fabricaram um carro que chamava Yamaha 1, se não me engano, Yamaha 1, coisa do tipo. Meu, era igualzinho o Batmóvel. Esse Batmóvel aí, clássico de 89. Uhum. Eu comprei o Hot Wheels dele esses dias aí. É verdade, né? Aqui eu achei, do De Volta ao Futuro eu achei. Achei todos agora, só não achei o Batmóvel. É, mas o Batmóvel desse de 89, no Hot Wheels, ele é bem maior que o do DeLorean. É, ele é uma coleção separada, só de Batmóveis. Legal. E outros veículos do Batman, assim. Então, o diretor de arte desse filme, o Anton First, na verdade, ele criou uma Gotham City também fantástica, né? E que... Só que ele criou uma confusão enorme no personagem, né? Ah, sim. Aliás, algumas curiosidades que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, esse filme do Batman, ele demorou 7 anos pra sair do papel. Nossa, cara. Porque lá em 82, quando Michael Oslin produziu o Monstro do Pântano, ele já tinha o projeto pra fazer esse filme do Batman, já tinha um roteirista, que era o mesmo roteirista do filme do Super-Homem, contratou esse roteirista pra fazer um roteiro pra um filme do Batman. E qual a ideia do Oslin? Tirar a ideia do Batman dos anos 60 da cabeça do público. Uhum. Porque quando se falava em Batman, todo mundo lembrava do Paul, Sock, Wham, Bam. É, algo bem cômico, né? Exatamente. E aí a ideia dele era, poxa, eu sei que o Batman nos quadrinhos não é isso. E aí, em 83, ele teve um roteiro. Esse roteiro fazia uma mistura de muita coisa do Batman, era um roteiro enorme, que iria acabar criando um filme assim na linha do Super-Homem, porque tinha a origem do Batman, a origem do Robin, o Coringa, o Rupert Thorne, que era o vilão do desenho animado dos anos 90 do Batman. Uhum. Né? Então, assim, misturava um monte de coisa, tinha vários subplots no filme, e acabou não vingando pela grana que eles teriam que gastar fazendo isso, né? E aí o Michael Oslin ficou esse tempo todo tentando vender a ideia para Warner de que o Batman poderia ser um bom produto aí para eles lançarem. Até que surgiu o Tim Burton, né? Que foi assim, a peça fundamental para eles conseguirem convencer o estúdio a fazer esse filme. Ele é até bem escuro, né? Legal, eu acho muito legal esse Batman de 89. Esse primeiro Batman, ele era tão escuro que nos cinemas, em alguns cinemas, eles precisaram mexer no controle de contraste para poder exibir o filme de tão escuro e quase sem cor, né? Uhum. Tem algumas cenas do filme que parece que é preto e branco, mas isso vem muito da influência do Tim Burton. Ele tem muita influência do cinema alemão dos anos 30. E também pra deixar o filme mais tenso também, né? Tirar aquele ar comédia que tinha até então. Exato. E a questão da direção de arte desse filme ficou tão marcada que ela foi utilizada depois nos quadrinhos, né? Gotham virou aquela Gotham do filme de Tim Burton. É verdade. Depois do filme, o que causa uma confusão muito grande por causa da Gotham dos filmes novos do Nolan, né? Aham. Uhum. Que muita gente vê aquela Gotham, é uma cidade normal, mas nos quadrinhos não é assim, é uma cidade, gótica. Por causa do design do Anton First pro primeiro filme. Porque nos quadrinhos Gotham sempre foi baseado em Chicago e Nova York. Exato. Daí virou o ano, virou a década. Em 92, o Batman retorna com o Batman Retorno. De novo com Tim Burton dirigindo, Michael Keaton fazendo Batman, e Danny DeVito fazendo Pinguim. E a mulher gato da Michelle Pfeiffer. Ah, meu Deus. Eu nunca esqueci o trailer dela lambendo o Batman, cara. Puta que pariu. Ficava maluco. Falei, tem que ver isso aqui, ó. Era muito. Puta, foi foda. Esse também, eu acho muito legal esse filme. Ainda tem uma cena terrível de terror lá que pegou um morde dedo de alguém, não é? Nariz, né? Nariz. Eu fiquei horrorizado, era pivete, cara. Horrorizado. Então, esse é extremamente pesado, né? E ele faturou pra caramba, né, cara? Ele custou 80 Sim. milhões e faturou 266.822.354 dólares. Ah, outra coisa que a gente não comentou, né, do Batman do Tim Burton aí é o tema do Danny Elfman, né? Ah, sim. Tão Nossa. Forte, tão marcante quanto o tema do Super-Homem do John Williams. Ah, mas eu ainda acho que o Super-Homem sobressai, cara. Não sei por quê. Não sei se porque é o primeiro, né, que ele causa aquele impacto. Foi o primeiro filme que eu vi de super-herói e marca o tema, mas eu acho que do John Williams, do Super-Homem, eu achei mais sensacional. Assim, eu acho que bate mais o super-herói quando você escuta as primeiras notas. Sim, mas aí a gente tem que levar em conta o Super-Homem é um super-herói, né? O Batman é mais uma criatura das trevas. É algo mais sombrio. É, então eu acho que assim, é equivalente pela qualidade do tema. É, e o Danny Elfman também cuidou da trilha sonora desse retorno. Sim. Na verdade ficou praticamente todo mundo que tava no outro ali. É, o Batman Retorno ele é um filme mais ainda do Tim Burton do que qualquer outra coisa, né? Ele teve liberdade criativa total ali. E apesar do filme ter funcionado bem nas bilheterias, ele acabou gerando algumas controvérsias por causa dessa cena, por exemplo, do pinguim mordendo o nariz do... É grotesco e muita gente reclamou, assim, da Associação de Pais nos Estados Unidos. Tem muito disso lá, né? E eles reclamaram disso e se sentiram ofendidos. Ah, eu levei meu filho pequeno pra assistir e tal. Porque mesmo uma mulher gata, aquele colante pra aquela época... Aquilo é muito sexual, né? Muito sensual. E... Ela dando aquela lambida na cara dele, porra. E um fato curioso desse filme é que quando ele chegou em VHS, no caso, chegou lá nos Estados Unidos e chegou no Brasil, normal. Só que ali o VHS chegou em 92 no Brasil, 97 vem o DVD, né? 5 anos Sim. depois. E o DVD desse filme chegou no Brasil com formato widescreen em full screen, só que sem áudio e sem legenda em português. É, porque a Warner meio que tava lançando os DVDs aqui no Brasil na obrigação, né? Então ela pegava, colocava legenda e lançava do jeito que saía lá fora. Então, tecnicamente, pra quem tinha mudado pro DVD e esquecido o VHS, só podia assistir o filme quando passava na sessão da tarde. Eu lembro que passava bastante nessas sessões do Batman. Aí, vale falar também que a imagem do DVD do Batman Retorno, o primeiro lançamento, é horrível, né? Ah, sim. A imagem é muito ruim. O lançamento é aquele que é dual layer? Isso. Puta que bug. Eu queria saber que foi o filho da puta que inventou essa merda. Até dois lados, né? DVD com dois lados. Ridícula. Coisa mais porca. É porque foi numa época de transição do VHS pro DVD. Muita gente ainda tava acostumada a assistir o filme em full screen, né? Então, a Warner meio que... achou legal. Interessante fazer isso. Mas é ridículo. E ele é bem contraditório. Ele, que nem o Danny DeVito, que interpretou o Pinguim, ele foi indicado ao Prêmio Saturno como o melhor ator coadjuvante. E no mesmo ano ele foi indicado ao Framboesa de Ouro como o pior ator coadjuvante. Ah, mas é muita sacanagem do Framboesa de Ouro, porque o Danny DeVito dá um show nesse filme. Aliás, os filmes do Batman dessa época, os vilões sempre roubaram a cena. É isso. Não muito diferente hoje, né? Mais ou menos. É que os filmes do Tim Burton, o destaque era pro vilão, não pela interpretação, mas pelo próprio roteiro. Se você pega, o Batman Retorno não é um filme do Batman, é um filme do Pinguim. Ah, sim. Ele faz tudo no filme. Ele dança e deita e rola. A trama toda do filme é a história dele. Começa o filme mostrando ele pequenininho, aí a abertura do filme é a origem do Pinguim. Aí o Batman fica em segundo plano. Você vê que o Batman só aparece assim, vigiando o Pinguim, ou vendo o Pinguim pela TV, né, em algumas cenas com o Mulher-Gato. Mas o personagem principal desse filme é o Pinguim. A única sacanagem nesses dois filmes, eu acho que é o Michael Keaton ter 1,60m de altura. Não, na verdade a sacanagem é o Michael Keaton ter 1,60m de altura e nos dois filmes terem colocado duas mulheres enormes, né? Como o par romântico dele. Mas. Do resto, cara, esses dois filmes eu acho os mais legais, pô, tirando esses novos do Nolan. Ah, sim, dessa série, né? Dessa época, é. Acho que não vai ser necessário falar de Mamila. Ó, eu vou ser polêmico, então, hein? Porque é escroto, cara. Eu acho extremamente necessário falar dos dois filmes do Schumacher. Só deu Batman na década de 90, praticamente, pra DC, né? Em 93 foi lançado o longa animado, que é o Batman e a máscara do Fantasma. Melhor adaptação do Batman pra qualquer mídia fora dos quadrinhos. É bacana pra caramba. A qualidade do Batman, né? Acho que todos do Batman superam qualquer um, assim, que teve da Marvel, sim. Tirando do Homem-Aranha de 1990. O próprio X-Men também dos anos 90 da Marvel é muito bom, né? Ah, sim, claro, verdade. Mas eu acho que os do Batman são os mais legais ainda. Uhum. É porque não subestimava o público, né? Uhum. Não era uma coisa assim infantil, muito pelo contrário. Tinha o primeiro desenho animado da história a usar cocaína. Uhum. Traficantes de cocaína, as armas eram armas de verdade. O desenho do Homem-Aranha, as armas eram laser, né? Uhum. Então, legal. É um desenho que não subestimava, eu acho que era interessante. E daí a DC e o Batman ficaram sem aparecer por mais 2 anos, até que em 1995 surgiu Batman Forever. Batman Eternamente, dirigido pelo Joel Schumacher, o Tim Burton caiu fora. Caiu fora e desanou de vez. Jim Carrey como Charada. E que eu não acho tão... Ó, eu vou ser sincero com você. Seja. Pode ser. O Batman Eternamente, ele consegue fazer uma transição legal ali do Tim Burton pra visão do Schumacher. Tem os problemas. Mamilos. É, polêmicos. É, e o Jim Carrey. E o Jim Carrey como Charada, que é extremamente exagerado. Mas o filme não é ruim. Ah, não. Eu discordo em tudo. Assim, acho que o Jim Carrey, ele é exagerado, sim. Ele não era o ator que... Não sei quem seria o ator pra fazer o Charada na época. Mas não. Eles tinham falado na época do Robin Williams, né? Então, mas o Charada, ele é meio malucão. E o Jim Carrey é meio maluco. Eu desconsidero esses dois últimos da época, dos 90, Batman Forever e Batman Robin. Eu corto fora, eu nem tenho DVD. Você tem os dois primeiros. É, o Batman e o Batman Retorno. Tá, agora. É, deixa eu só colocar um negócio sobre a série toda, os 4 filmes. Eu costumava dizer isso, eu acho que até coloquei isso num texto que eu fiz há muito tempo atrás, com outro blog que eu tinha, que os 4 filmes representam épocas distintas nas HQs. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um documentário do Batman que o Michael Uslan fala exatamente isso. Então, se a gente pegar pra analisar, todos os filmes do Batman são fiéis. É, eu já não posso falar que nunca acompanhei tanto Batman, só acompanhei de longe. Uhum. Mas, meu, não fui no cinema, eu assisti uma vez os outros filmes só, cara. Nunca mais. Não consigo ver Schwarzenegger num filme desse. O Val Kilmer, George Clooney como Batman foi de fuder. É, os filmes do Tim Burton, aí. O primeiro do Tim Burton, ele é exatamente o Batman dos anos 30, do começo, sabe? Até a própria forma como o Batman é apresentado no filme é tirada da primeira aparição do Batman nos quadrinhos. Uhum. O de 92, ele representa um Batman dos anos 90 mesmo, que era um Batman mais sensual, sombrio pra caramba, porque vinha da reformulação do Frank Miller. O Batman Eternamente, ele é o Batman dos anos 50 e 60, do Dick Sprang e do Bill Finger. Aliás, dos anos 40 e 50. E o Batman e Robin é o Batman dos anos 60 do seriado. Sim, então todos eles representam uma fase do Batman. O problema é que os dois últimos representam uma fase do Batman que os fãs querem esquecer, né? mas então, como você disse que é fiel à série dos anos 60... Eu não creio que os fãs queiram esquecer, porque é marcante a série. Agora o filme, cara, puta, parece uma viagem de LSD, tudo colorido, brilhante. É bem grave. Eu, apesar de todos esses problemas, ele ganhou dinheiro pra caramba, né? Ele três vezes mais do que ele gastou. Tipo, ele custou 100 milhões e arrecadou 336 milhões 529.884. Então, mas sabe, o Batmóvel, cara, puta que... O Batmóvel era feio pra caramba, cara. Sabe, brilhando um monte de lanterna, parecia o carro do Papai Noel, tinha uma espinha de Natal. Muito estranho, cara. Parecia um sapato, né, o Batmóvel. É muito cabuloso, sei lá, não tá pra pular esse, cara. Ó, o Batman e Robin é muito ruim. É, dois anos depois, em 97, vem o Batman e Robin. Daí vem o George Clooney como o Batman. Não, esse daí é ruim mesmo. Vocês já tentaram assistir o Batman Forever e o Batman e Robin seguidos? Ah, não sou o suficiente isso. Quero morrer. Então, se um dia vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o Batman e Robin é o mesmo filme que o Batman Forever. É, eu não vou ter esse prazer de falar que vou ver isso, que eu não vou nem... Cara, meu tempo anda tão escasso que eu não vou perder fazendo isso. Mas é o mesmo filme, o andamento da trama é idêntico. Até o próprio clímax do filme se passa da mesma forma. Ah, não, mas tem. Eles simplesmente pegaram a fórmula do Batman Forever, que funcionou, deu o resultado na bilheteria, e fizeram o Batman Robin. Jogaram mais neon. Jogaram mais neon. E tem a. E Samba. E tem os trocadilhos do Schwarzenegger, cara. Nossa. Vamos esfriar as coisas? Ah, é. Beleza. Ah, mas ó, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer da Uma Thurman, né? Ah, e teve a Era Venenosa. Ok, pulamos então ele. É, não tem muito o que falar sobre isso. Vamos pra 97, quando apareceu o filme do Aço. Que eu não assisti. Que é aquele de Shaquille O'Neal. Que é baseado, que era pra ser baseado a ideia no retorno do Super-Homem, depois da morte do Super-Homem. Mas é uma bosta o filme. É, ele é feito pra TV, né? Um filme. Eu não lembro direto. De cinema. É, mas ele é muito fraquinho. Orçamento irrisório também. E pra onde que foram arranjar o Shaquille O'Neal pra fazer ser ator, bicho? Pô, o cara era jogador. É, eu acho que não tem. Que nem aquele filme do Michael Clark Duncan não tava atuando, tá certo? Sim, mas meu, não, vai jogar basquete, vai fazer filme. Aquele filme no seu, né? É, o do Van Damme, eu não lembro o nome do filme. Van Damme e o Dennis Rodman também. Nossa! Cara, é muito ruim. Dennis Rodman é ator aonde? Shaquille O'Neal é ator aonde? Para! Aí já continua a jogar basquete. E o Shaquille fez mais depois, né? Ele fez aquele Shazam. Isso que é o gênio, não é? Que é tipo um gênio. É outra merda. Isso. Só caga. Devia ter ficado jogando basquete. Não sei quem foi infeliz que deu a ideia pra ele de virar ator. Aparecer na tela do cinema. Tá certo. E no mesmo ano teve o piloto da série que não deu certo, da Liga da Justiça da América. Nossa, isso é ótimo. Que o piloto foi feito, apresentaram, não deu certo, e pra não ter um total desperdício, jogaram como um telefilme. Que é horrível pra caramba. Podia ter deixado isso nos porões lá da CBS, não precisava ter lançado, né? Guardasse lá, cara. É a mesma coisa que fizerem ter soltado o piloto da Mulher Maravilha novo aí. Não faz isso, deixa guardado lá, não precisa a gente saber por que foi cancelado. Essa série ela é baseada na Liga Cômica do Keith Giffen, lá dos anos 80, né? É, e esse telefilme é muito ruimzinho, ele é chato de assistir, cara. De vez em quando, se você pôr no SBT, tá passando por lá. Esses dias tava, esses tempos, não lembro. Faz tempo que eu assisti TV. Mas, não, cara, não vale a pena, não. É muito ruim. Lanterna azul, cara. Lanterna verde azul. É, a roupa do Lanterna Verde é azul. Tipo... Então, não dá. Deixasse cancelado mesmo. E o Ajax, gordinho, né? Ah, nada a ver, cara. O Flash, aquela roupa maior que ele. O defunto era maior. Nada a ver. É, daí no ano depois desses três lançamentos no mesmo ano, vem o Batman e o Mr. Freeze Sub-Zero. Se eu não me engano, é direto pra DVD também, né? É, no universo da série animada. É muito bom também esse desenho. É, depois disso, vem outra animação do Batman direto pra DVD, que é justamente o Batman Beyond, Return of the Joker. O Retorno do Coringa no futuro lá, que é muito legal esse desenho. Uhum, é bacana. Esse tempo atrás até mesmo eu tava vendo a série animada. Bem divertido. A série animada eu revejo sempre que posso. Uhum. Ela tem quatro temporadas, eu acho. Clássica, mais clássica, não é? Elas todas, assim, que se passam no mesmo universo, né? Porque ela começou como Batman Animated Series, depois virou The Adventures of Batman and Robin, depois virou Batman Gotham Knights. Uhum. Mas elas se passam no mesmo universo. Todas são muito boas. Uhum. E em 2003, outra animação do Batman. Quer dizer, desde 90 e... Na década de 90 até aí só tinha Batman no calendário da DC. Foi o Batman, o Mistério da Mulher Morcego. Não lembro também. Acho que esse daí é mais fraquinho. Esse desenho é bem fraquinho. Apesar de ser da mesma produção ali das animações, mas esse desenho é bem fraco. É, tinha que errar alguma vez. É. Tudo isso é certo nessa vida. Já não bastasse ter errado lá atrás com os filmes, cara? Em 2003, vem outra bomba, né? Putz. A Liga Extraordinária. Isso é horrível, cara. Esse filme é horrível. Mas... Esse Stuart Townsend aqui... Uhum. Ele era pra ter sido o Aragorn no Senhor dos Anéis. Uhum. E largou o Peter Jackson lá por problemas criativos, né? Velha desculpa. Brigou lá com o Peter Jackson e tal. E aí... 2 anos depois o cara faz essa bomba e enterra de vez a carreira dele, né? É. Total. E a única coisa que o cara ficou conhecido foi porque ele é casado com a Charlize Theron. É, besta sou eu, né? Tá certo. O cara faz um papel na vida e... Casado com a Charlize Theron. Vou tentar fazer um papel na TV também. Quem sabe? Não deu sorte com a Megan Fox. Então. Mas, ó, só pra atualizar aí. O cara é tão fracassado que ele conseguiu separar dela, hein, o ano passado. Ah, é um idiota, então. Merece o que tem. Aqui se faz, aqui se paga. Foi, né? Pra Liga Extraordinária. É. Daí... Vou fazer a Liga Extraordinária que eu acabo com a minha carreira. Daí fechamos o ano em 2004 com mais uma bomba horrível. Que é Mulher Gato. Nossa, eu fui na fé, eu não fui no cinema. Que não sou racista, mas Mulher Gato Negra depois da Michelle Pfeiffer nunca na minha vida, né? Ai, é uma bosta muito foda isso daí. Cara, é horrível, cara. Eu não gosto. Nossa. Eu juro. Eu tenho que confessar uma coisa aí pra vocês. Ah, não. Não vai decepcionar e falar que esse é o melhor filme da sua vida. Não. Se você disser que gosta, cara. É, gente, não é isso. Só agora. Eu sou tão fã do Batman que eu não consegui assistir esse filme inteiro. Ah, tá. Ah, tá. Você tá dentro da. Então eu não posso. Tá dentro da maioria. Eu não posso dar um parecer muito. É, mas eu não consegui assistir esse filme inteiro, ele é muito ruim. E daí em 2005, mais uma animação, daí tipo eles viram que fizeram muita cagada e voltaram com as animações do Batman, que é o Batman versus o Drácula. Que é daquele desenho, o Batman, que é outro universo animado já, não tem envolvimento com a série dos anos 90. Em 2005 mesmo, aí a gente vai começar a falar de verdade do que é o Batman, né? Pelo menos pra geração atual, que é Batman Begins. Daí vem o Nolan e falou, deixa eu acertar esse negócio de que nós já estamos há uma década sem fazer nada decente. Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que você faz um filme. Ó, galerinha, bicho. Tá aí, né, cara? É, porque a gente não pode... acho que o Batman Begins do Nolan, ele antes de ser um filme de quadrinhos, ele é um filme. Ah, com certeza. Ele funciona como cinema, mesmo se a pessoa nunca ouviu falar no Batman na vida. Nunca leu um quadrinho, cara. E ele funciona como cinema, a edição do filme. E o filme é do Batman, né? Você tem toda a história é do Batman. O vilão, tanto que o vilão é menor nos quadrinhos, não é um vilão de grande impacto nos quadrinhos, né? Nem o Espantalho, nem o Ra's al Ghul, por mais que o Ra's al Ghul seja um vilão extremamente poderoso. Uma jogada meio arriscada colocar o Espantalho. O Espantalho eu acho legal na série animada. Quando saiu o Batman e Robin, eles falaram que o Espantalho seria o vilão do próximo filme, desde essa época. Se já tava na agenda já. Se o Schumacher fosse dar continuidade à série, o Espantalho teria sido o vilão interpretado pelo John Travolta. Olha aí. Ainda bem que ele não deu continuidade e o Nolan trouxe o Batman Begins pra gente. E cara, eu ainda não consigo decidir se Batman Begins ou Cavaleiro das Trevas é melhor. Pra mim os dois estão no mesmo nível. Eu gosto muito do Batman Begins porque teve um trabalho de criação de Gotham City maior do que no Cavaleiro das Trevas. Assim. em termos de desenho de produção. Gotham, no Cavaleiro das Trevas, ela simplesmente é Chicago. Uhum. Né? No Batman Begins já teve um trabalho mais interno de estúdio e criou a cidade dentro do estúdio para poder dar uma identidade maior para ela. Mas como filme, como cinema, o Cavaleiro das Trevas é melhor. Os dois têm lugar garantido no meu coração. Ah, ah, que meio. Em 2005 também, daí já teve um outro personagem da DC, só que numa linha diferente dessa de super-heróis tradicionais, né? Que foi o V de Vingança. Também é um filme muito bom, mano. Sim, esse daí é sensacional. Um filme que não foi tão divulgado, ficou pouquíssimo tempo no cinema, meu, e puta, que filme é aquele? Né? E hoje é, o V de Vingança é recuperado pelos anônimos, né? É mas o referência. Tem a Natalie Portman. E é um filme corajoso, né? Porque você tem um personagem que vai contra o sistema e ele é um terrorista, numa época ainda que os Estados Unidos estava meio que se recuperando ali dos ataques, né? 4 anos, né, dos ataques. Então ele criou uma certa polêmica na época. Embora tenha algumas diferenças com o quadrinho original, V de Vingança é um filme muito, muito completo, muito bom. A interpretação do V, né? Que é o Hugo Weaving. Uhum. Fantástico. O trabalho de voz que ele faz nesse filme é incrível. É muito bom. Você não vê o rosto do personagem, né? Então exatamente. A emoção tem que vir pela voz do cara, né? E pelo movimento, né, do corpo, pela interpretação corporal dele, que é fantástica. Deu um show mesmo. Esse filme é muito bom, esse vale a pena. É, era eles, era a DC acertando, de certa forma, no ano de 2005, né? Sim. E aí vem no mesmo ano também o Constantine. Que eu não gosto de Constantine, cara. Ah, eu acho divertido, eu não acho muito. Não, ah, eu vejo assim. Mas é legal. É, se você gosta dos quadrinhos, você não vai gostar do filme, mas o filme em si é bom. É, pra quem não conhece, é legal, é divertido. É, mas o filme é bacana, ele é bem amarradinho. Se você comparar, por exemplo, com Mulher-Gato, é uma obra-prima, né? Comparar com Mulher-Gato... Compara lá o piloto da Liga da Justiça que foi cancelado, que é melhor que Mulher-Gato. Sim. E depois, no ano de 2006, vem a bomba. Nossa Senhora. Superman, o Retorno. Porque, faz uma pergunta, me respondem, por favor. Por que o Retorno? Porque ele ficou 20 anos fora do cinema, né? Mas por que ele deixou fora do cinema? Ele dá continuidade aos filmes do Donner, né? É igual eu comecei falando sobre isso, que o filme do Donner é bom, mas é datado hoje. E ao invés de eles tentarem mostrar o Super-Homem para uma nova geração, eles deram continuidade, fizeram... O filme, apesar de continuar a história, ele mais parece um remake. Sim. Né? Porque a trama é a mesma do primeiro filme. E... Ah, não dá, o Super-Homem ele é bem dirigido e tudo, mas é lento. Ele não foi feito pra geração atual. Ai, mas... Ele tem um ritmo daquela época ainda. Ele é... Então, o problema é que você não vê o Superman, tipo, ele não tem aquele ataque dele. Você não vê ele querendo fazer aquilo, saindo pra briga. Toda hora parece que ele tá desanimado, levando meio... Tem uma cena de ação no começo e uma no fim, né? Tipo, eu tenho que fazer isso, tipo... Ele tava meio que, sei lá, com cabresto obrigado a fazer aquilo. Tava... Droga, vou eu. Putz, cara, essa vida de herói. Ele não passava aquela emoção, assim, né? Ele passava como algo cansativo ser o Superman. Aham. E, assim, eu lembro de ter visto o trailer que teve aquela cena da bala batendo no olho. Eu falei, nossa, animal. Os caras vão fazer um negócio, sabe? Sem precedentes. Puta que pariu. Quando chegou no cinema. Aí no final revela que a Lois já tem um filho com ele. Ave Maria. Foi cagado com aquela cagada. Aquela dor de cor no filme inteiro, né? Puta, não, muito ruim, muito. É. E o Ciclope pior de tudo, tava lá, né? Ciclope. Então, eu ia entrar nesse mérito agora. Na verdade, não é mérito, é demérito. Porque pra fazer o Superman Returns, o Bryan Singer deixou de fazer o X-Men 3 e o X-Men 3 virou aquela bomba, né? Quer dizer, ele estragou com dois filmes, não estragou só com o filme... Por tabela, ele estragou duas adaptações de quadrinhos. Ah, mas X-Men 3 é legal assim, pra quem também não acompanha quadrinhos. Vai lá, um monte de efeito especial. Não, eu sei, mas perto do que ele fez no X-Men 2, Ah, sim. Aí você, pô, você vai naquela expectativa de ver a Fênix e tal, e você chega lá e vê aquele X-Men 3, aquela mistura. Parece que é um filme que foi feito na obrigação de fazer. É, e é nesse que aparece a... Puta, esqueci, a gente comentou até dos robôs grandes lá. Dos... Sentinela. É, todo mundo falou, Sentinela vai aparecer, vai aparecer. Parece a cabeça do Sentinela. Parece uma lanterna no escuro, né? Dizem ser a cabeça do Sentinela. Não, é muito ruim. Horrível. E voltando aqui a DC, em 2006 também saiu a animação Superman, Ataque do Brainiac. É, essa animação ela usa o visual do seriado do Superman dos anos 90, né, do desenho animado do Superman dos anos 90, mas ela é muito infantil. É então, muito infantil. O Superman eu não consigo ver o que fizeram com o Batman. Acho que o Batman é muito mais legal do que o Superman, tanto nos... Aliás, nos quadrinhos eu acho que o Superman é um bosta, agora. Acho que a época boa do Superman foi até a morte dele. Aí depois... Claro, depois ele morreu, cara. Não, mas veio 320 Superman, Superboy, Super Aço, Super Fresco, Super tudo. Tá bom, então pra sua alegria... Super-Homem elétrico, né? Pra sua alegria, em 2007 surgiu o longa animado A Morte do Superman. Sim, que eu não vi ainda. Mas pelo que o Alexandre falou é meio zoado, então vou continuar sem ver. É, esse longa aí é o primeiro longa animado que a DC lança numa linha de adaptações de histórias que já tinham saído nos quadrinhos, né? É o DC Animated Universe. E o Superman Doomsday, né? A Morte do Super-Homem. Ele foi o primeiro a sair nessa linha aí. E ele é bem fraquinho. É isso, porque a história em si... Ele morre e volta, né? A história em si da morte do Super-Homem é muito show de bola. Eu tenho aqueles encadernados que saíram agora. Pô, é caro pra caramba aquilo lá, cara. Aqui eu peguei em promoção numa época. Então, e você imagina tentar juntar... Você imagina tentar juntar todos esses dois... Saíram em dois volumes, né? Sim, não sei se tem mais, Deus queira que não, mas... Não, são dois volumes. E você juntar tudo isso num desenho animado de 1h20, não convenceu. Não deu certo. Daí em 2007 vem outro filmezinho fraquinho também, derivado da série do Jovens Titãs, o grupinho. Nossa. Do Robin. E essa animação também é bem chatinha. Eu não sou muito... Não acompanho muita série também, não me cativou. Daí em 2008, depois desses filmes de animação que foram meio... Não foram tão fortes assim, né? Depois da bomba que foi o Superman Retorno. Vem em 2008 o Nolan de novo e fala, caramba, vou ter que botar isso aqui em ordem de novo. Lança Batman, Cavaleiro das Trevas. My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" Que é obra-prima, né? Sensacional. Excepcional. Fantástico esse filme em todos os sentidos. Sim. Esses dias eu estava passando na TV, eu, sem querer coloquei e não consegui parar de assistir o filme. O filme é muito bom, cara. O ritmo dele é fantástico, o filme não te deixa respirar, ele não para um minuto, o Heath Ledger fazendo Coringa sensacional, né? Sim, ela é uma das atuações mais incríveis que eu já vi, cara. Sim, o filme todo é... Cara. O filme todo é fantástico, a produção, a direção, a música. A música do filme não para também, né? Ela ajuda no ritmo. O roteiro do filme, muito bem desenvolvido. Você pega ali o desenvolvimento do Batman e como ele termina o filme. O sacrifício que ele tem que fazer. Sacrificar o próprio nome dele, né? Uhum. Pra poder salvar a cidade. Eu acho aquilo, assim... só esse filme daria um podcast inteiro, né? Ah, com certeza. A trilha sonora do Hans Zimmer no filme, cara, o filme é sensacional. Tá no meu top 10 ali de filmes favoritos, certeza. Sim. E tal, acho que como de filmes super-heróis recentemente, é o meu favorito. Ganha de Homem de Ferro e qualquer outra coisa da Marvel, acho que o Cavaleiro das Trevas tá lá. É, ele meio puxando. Que estipulou um nível de qualidade que até agora ninguém conseguiu chegar, né? Ah, sim. E ele já... Esse filme já vendeu o próximo, né, cara? Todo mundo vai ver o The Dark Knight Rises. Não vai ter como escapar. E com duas obras que ele fez, ele já vendeu o terceiro sem nem ter saído, cara. Esse Cavaleiro das Trevas, ele acaba gerando um problema pro Nolan, né? Que é o de criar um filme melhor, ou pelo menos que iguale... Da altura, né? Esse daí em qualidade. E vai ser complicado esse Dark Knight Rises. Vamos ver. Em termos de roteiro, eu acho que já dá pra confiar bastante no Nolan, né? Depois de tudo que ele já fez. Mas mesmo assim, a gente fica um pouco com o pé atrás, porque a expectativa é muito grande. Sim. E eu acho que vai... Eu acho que vai chegar, assim, a um nível que pelo menos a gente se satisfaça, cara. Pela ideia, pelo até o teaser que foi mostrado, já passou um clima que empolga. É, o teaser me deixou maluco. Parece, vai, o Batman vai ficar paraplégico no final, né? Pelo que estão falando, pela história do Bane em si, né? Não sei, pela história do Bane ele mata o Batman, né? Então... É, ele fica paraplégico. Seria interessante o Batman morrer, porque até uma ideia que o próprio Nolan deixou escapar, né? É, eu não sei escapar, até né? Que ponto, né, que eles vão adaptar isso, mas... Porque ele falou que ele vai acabar essa trilogia... É, porque se a gente levar em conta o nome do filme... É, e ele falou que ele vai levar essa trilogia, esse filme que vai fechar essa trilogia, de um ponto que não vai ter como criar um próximo Batman dali. Então tem que acontecer alguma coisa porque o Batman fica impossibilitado. É, mas aí se a gente levar em conta o nome do filme Dark Knight Rises, né? Eu acho que ele pode, se ele ficar paraplégico, ele fica em algum determinado ponto do filme, depois ele volta, aí derrota o vilão e beleza, e não dá continuidade. Mas eu acho que esse negócio que o Nolan falou aí meio que assustou um pouco a Warner. Eu não acredito que ele vai fechar o filme de forma que não dê... É, não dê abertura para novas continuações. Mas pelo que a Warner já falou que acabando esse daí, já vão rebootar o Batman já do zero, começar uma nova cine um novo filme do Batman do zero. Então ele pode acabar de... Será que é uma boa sacada? Não é, mas... Será que é uma boa sacada? Sabe qual que eu acho que é a grande ideia deles? É que atualmente a DC no cinema não tem estrutura para uma Liga da Justiça. E eles fazendo um novo Batman, eles fazendo esse novo Superman, eles podem começar a encaminhar um filme. Eu acho que essa não é a ideia do DC. Eu não sei, eles... É, só ver pelo próprio Lanterna Verde, né? Que era o filme que deveria ser o que o Homem de Ferro foi pra Marvel. E não dá essa abertura. É, mas até tinha ideias no processo de gravação do Lanterna Verde, quando o Anel começa a viajar pela Terra pra escolher. A ideia inicial era do Anel parar primeiro na mão do Clark Kent. Só que como não tinham decidido quem que ia ser o ator que ia atuar no filme, e o Tom Welling lá tava gravando o final do Smallville, eles cortaram essa parte do roteiro. Mas se tivesse essa parte no roteiro, poderia ser um gancho deixado. Porque se aparecer o Clark Kent, quer dizer que ele e o Lanterna estão no mesmo universo. Ah, mas não sei, eu acho que vai demorar ainda pra sair um filme da Liga da Justiça. Ah não, vai demorar, vai, com certeza. Mas se eles reiniciar o Batman é um ponto de início. Ah, com certeza. Mas imagine reiniciar o Batman, o Super-Homem que vai sair agora, que provavelmente já vai ser um reboot, né? É um reboot, é do zero. Pode ser então que eles comecem a fazer desde o começo agora. Isso que espera do Flash. Um bom filme do Flash. É, mas esse Dark Knight Rises vai ser top de list. E é esse aí que a gente tem que se preocupar agora no momento. E... Em 2008 também teve uma animação, que é Batman Gotham Knights, que são curtas, que foi lançado em curtas animados, que se passa entre o Begins e o The Dark Knight, entre o Cavaleiro das Trevas, uma coisa assim, né, Alexandre? É, tem ótimas histórias aí nesse curta, que seria o segundo, são vários curtas que formam um longa, né, e foi a segunda produção desse universo, desse novo universo animado da DC pra DVD. É bem bacana, é bem bacana. Quem gosta do universo do Nolan deve gostar bastante dessa antologia de curtas aí. É. E daí em 2008 vem o filme The Spirit, que eu acho horrível. Não, esse filme é péssimo. Frank Miller devia ficar só escrevendo quadrinhos. Aliás, nem isso ele tá fazendo direito mais, né? Porque... se aposenta. É. Vai curtir umas férias. Fazer um churrasquinho em casa, alguma coisa assim. Um hambúrguer lá e tchau. 2008, daí apareceu uma outra animação pra salvar o ano. Não, desculpa, salvar o ano não. Já tinha saído The Dark Knight. Só pra fechar o ano, então, melhor dizendo. Que foi a Nova Fronteira, a Liga da Justiça Nova Fronteira. Que é aqueles longa animado da DC. Eu acho bem bacana esse longa também. Ele é baseado numa graphic novel, né? Uhum. É, a Nova Fronteira. Que conta meio que a origem da Liga da Justiça na era de ouro ali. Dos quadrinhos. É muito legal e ele tem uma puxada, assim, uma vibe do Watchmen, né? Uhum. Que tem os heróis antigos e tal. Ele tem um pouco dessa vibe. Tem muita influência do Watchmen no quadrinho da Nova Fronteira. Exato. E o desenho acaba pegando bastante disso. Muito bom muito boa essa animação. Eu também achei ela bem bacana, vale a pena conferir. A DC tem essa mão boa pra fazer essas animações, né, cara? Não tem. É difícil ser uma animação ruim na DC. Principalmente as últimas agora, todas eu acho que foram bem bacanas. Até porque eles pegam histórias que funcionam nos quadrinhos, né? Sim. São boas histórias pra adaptar e eles adaptam quase quadro a quadro, dependendo do tamanho, né? Uhum. E daí viramos o ano, chegamos em 2009, quando surgiu o Watchmen. Um dos filmes mais aguardados, eu acho, do ano, né? Quando começou a aparecer os primeiros indícios do filme, só se falava em Watchmen. Sim, filmaço, né? Apesar que eu acho que deveria ter saído uma série Watchmen, e não um filme. É, uma série da HBO do Watchmen ia ser... Exatamente. Nossa. Porque o filme, os quadrinhos em si, são muito complexos, muito detalhados... E resumiu lá em 2 horas em cacetada do filme. Eu acho que se pega a HBO pra fazer uma adaptação em série, puta, ia ser... Que HBO é selo de qualidade, né? Não tem jeito. Ah, né? Sim. Aí o problema do Watchmen, na verdade, é que ele tenta adaptar da forma mais fiel possível a linguagem dos quadrinhos. E aí ele fica um pouco difícil. Pra quem não gosta de quadrinhos, só queria assistir um filme, sim. Ele fica um pouco difícil. Mas é um filme muito legal. Muito bem feito. E tem a versão do diretor, né? Tem. Que tem, acho que meia hora mais de filme. Que eu recomendo mais do que a versão que foi pra cinema. Como fã do Watchmen. E o Watchmen foi em alta no ano de 2009. Que foi também que eles lançaram a animação. O Watchmen Contos do Cargueiro Negro. Exatamente. Sim. E que aí depois lançaram o Ultimate Edition do Watchmen. Que tem o Contos do Cargueiro Negro incluído no filme. Sim. É bacana. Em 2009, novamente, em 2009 foi um ano bem produtivo pra DC. Foi também um ótimo desenho animado, que pra mim é superavelmente a melhor coisa, melhor adaptação de mídia visual de Lanterna Verde, que foi o Lanterna Verde, o primeiro voo. Esse eu não vi ainda. Muito bom, cara. É uma origem do Lanterna Verde bem melhor do que eu acho que é explicada no filme. É porque ela mostra mais a questão da tropa, né? Eu gosto desse primeiro voo aí, que ele me lembra muito aquele filme do Denzel Washington, Dia de Treinamento. Uhum. A dinâmica entre o Sinestro e o Hal Jordan é muito parecida com o Dia de Treinamento entre o Denzel Washington e o Ethan Hawke, né? E ele é feito como um filme policial no começo, eu acho bem, bem legal. A única coisa que peca um pouco é que o Lanterna não aparece 3 minutos na Terra, né? Uhum, a tela é esquecida. Eles vão lá pra Oa e o filme se desenvolve lá. Até o Sinestro já vira ali mesmo nesse filme, já vira vilão. É, essa última parte do filme eu acho ela um pouco problemática. Ficou um pouco exagerada a questão do Sinestro. E aí eles tentam unir aquela história dos quadrinhos que o Hal Jordan entra na bateria e... Depois ele sai da bateria sem precisar usar o anel. Misturaram muita coisa ali que não precisava, mas o filme é muito bom. Se não me engano, essa ideia é da história do Cavaleiro Esmeralda, não é? Um pouco antes dele virar o Parallax nos quadrinhos. Isso, exatamente. Que é quando ele começa a roubar os anéis, aí ele entra lá na bateria. Eu não lembro direito dessa história, faz muito tempo que eu li isso. É por esse caminho. Daí, em 2009, também teve um longa animado da Mulher Maravilha. Isso eu já não cheguei a assistir. O longa animado da Mulher Maravilha é o que deveria ser o filme da Mulher Maravilha. Ah, não, muito... eu assisti sim. É muito bom esse longa animado dela. Tem uma introdução épica, uma batalha entre as Amazonas, que parece 300, é muito legal aquilo ali. É um bom filme animado também. E aí viramos o ano e começamos... Ah não, em 2009 também. O sexto filme de... no ano de 2009, o quinto filme animado, que foi o Superman e Batman Inimigos Públicos, que também é muito bacana. Né? É, eu não... Não assisti muito dele, não. Assisti um pedacinho só na internet ainda. Eu gostei, cara. Legalzinho. É, eu não gostava, eu não gosto muito da história em quadrinhos, que ele, de onde ele é baseado. Esse filme pra mim não disse muita coisa, não. Daí, nós viramos o ano, chegamos em 2010 com a adaptação do quadrinho Red, do Frank Moses, que foi interpretado pelo Bruce Willis nos cinemas. Cara, e eu curti pra caramba. A adaptação, no caso, pra mim, superou o quadrinho. Ficou melhor que o quadrinho. E tem uma participação hilária do John Malkovich, né? É, e ele mudou a fórmula, né? Porque no quadrinho, na verdade, é só a história do Frank Moses ali. No filme eles inseriram mais personagens. E eu acho que foi muito divertido, cara. Muito bacana. Legalzinho, Red. Tanto é que já tá até pra sair... Já estão conversando aí pra sair um segundo filme, né? Então, mas bacana. Aí, sei lá, de repente aí que eles vão perder a mão, né? Ah, não sei, cara. Eu gostei do primeiro. Pode ser muito ruim, né? É. E também, em 2010, saiu a animação Batman contra o Capuz Vermelho. Esse filme é sensacional, muito bom. Muito bacana também. Esse eu acho que tá para a para ali com o Máscara do Fantasma, em termos de adaptação pra outra mídia. Muito legal, e ele consegue pegar a história e... colocar num universo um pouco mais parecido com o do Nolan, né? É verdade. Até a própria música faz referência ao Cavaleiro das Trevas. É muito bacana. Em 2010 também teve o longa animado da Liga da Justiça Crise em Duas Terras, que é aquele famoso troca de terras dos mesmos heróis, só que em outro lugar eles são o oposto, né? É, eu acho ele meio fraquinho, não... Perto, por exemplo, do Nova Fronteira, acho que esse Crise em Duas Terras aí é... Meio que tapa buraco, assim, né? Tem que lançar alguma coisa. É, e daí em 2010 também teve o filme Os Perdedores, com o Chris Evans e etc. Eu achei legalzinho também, divertido. É, o problema desse Perdedores é ele ter saído no mesmo ano do Esquadrão Classe A, né? Praticamente a mesma trama. É, o mesmo enredo. Ele até aqui no Brasil ele acabou saindo direto pra DVD. É, mas o filme é bom, o filme é bacana. É divertido. Ele tem um quê, assim, de filme de mercenário dos anos 80, sabe? É. Tipo, Comando pra Matar. Assim. Foi a primeira vez que você viu o Chris Evans de uma maneira diferente. Diferente do que você tinha visto ele em Quarteto Fantástico lá, por exemplo. É bacana. Teve também, em 2010, o Jonah Hex, que eu achei muito ruim, Jonah Hex. É. E tem o John Malkovich também, né? É, eu achei muito ruim o filme. Tem a Megan Fox, mas não faz diferença nenhuma, o filme é ruim. Ah, Megan Fox. Vocês assistiram esse filme, só uma curiosidade. Você assistiu também, Leandro? Não, né? Você viu esse filme? É, o Jonah Hex. Não consegui. Nem vi sair em DVD ainda. Ah, saiu ano passado, velho. Thiago, você viu ele em Blu-ray? Não, vi em DVD. Tá, se você puder, assista ele em Blu-ray. Eu sei que ele é ruim e tal. Primeiro que o Blu-ray tem duas curiosidades. Né? Ele tem um extra muito bacana, que você assiste o filme vendo o making-off. E depois que no Blu-ray fica muito evidente que eles usaram um tipo de maquiagem digital na Megan Fox. Nossa. Porque você percebe assim, sabe? Tipo, o rosto dela tá meio esfumaçado em relação ao corpo dela. O corpo dela você consegue ver os poros, mas o rosto dela você percebe que é efeito, não é maquiagem orgânica, é digital mesmo. É um efeito muito esquisito. E não vejo necessidade nenhuma, porque a Megan Fox, né? Tá velha, né? Sim, eu não gostei. Filme horrível. Daí surgiu no ano, acho que pra dar aquela salvada no ano, saiu o Batman e Superman Apocalipse. Que é a continuação do Inimigos Públicos. Né? Continuação do Inimigos Públicos. Que é bacana também, cara. É divertido. Então, tanto esse quanto Inimigos Públicos, eles fazem parte de um ciclo de histórias ali da revista Superman Batman que eu acho meio muito fraco, assim, sem inspiração nenhuma, sabe? Uhum. É só ação e não tem muita trama, não. E daí entramos no ano que nós estamos agora, em 2011. O que surge pelo primeiro lançamento da DC no ano foi o All-Star Superman. Que sensacional, achei muito bacana esse longo animado, direto pra DVD também. Tem a melhor origem do Super-Homem já mostrada, né? A forma como eles mostram a origem do Super-Homem é genial. Sim, é muito bacana. Começo. É o Superman se aposentando, basicamente. Sim. E daí, tivemos a bomba do ano, né? Que todo mundo esperou. Apesar das críticas estar detonando lá fora, a gente tinha ainda a esperança de a gente gostar, né? Mas não foi tudo aquilo que podia ser. E foi o filme do Lanterna Verde, estrelado pelo Ryan Reynolds. E sua turminha não agradou muito a gente por aqui. Eu tinha ficado muito esperançoso com esse filme quando anunciaram o diretor do filme, né? Ah, sim. Foi o Martin Campbell, o cara conseguiu colocar o 007 de novo. De novo em cena, cara. Nossa, o Cassino Royale é um filme muito bom. Gosto muito da Máscara do Zorro que ele fez em 98 com o Antônio Bandeiras. Uhum. Eu fiquei esperançoso. Por ser um diretor britânico que vem de uma escola muito parecida com o que o Christopher Nolan depois seguiu, né, em termos de direção. Uhum. Eu até imaginei que fosse seguir por um caminho parecido, mas depois você percebe que o Martin Campbell não estava nem um pouco com vontade de fazer esse filme. Ele reconheceu em entrevistas que nunca tinha lido Lanterna Verde na vida. Percebe-se. E o roteiro é muito ruim, é muito truncado. Querem colocar muitos elementos. A criação... spoiler, né? Pra quem não viu o filme ainda. Mas a criação do Anel Amarelo não oferece nada pro filme, a não ser um gancho para uma continuação que talvez nem exista, porque o filme foi muito mal na bilheteria. É verdade. Então, sei lá, o filme falha em vários níveis, assim. Ele é divertido, mas só ser divertido não é desculpa para ser. Não basta hoje em dia, né? Não, principalmente vindo da mesma equipe não, do mesmo estúdio que fez um Cavaleiro das Trevas. Exato. É até feio dizer que veio, né, do mesmo. Pois é. No mesmo lugar. Mas é isso aí. Agora o que nos resta é esperar os próximos dois filmes que estão engatilhados. Que é o Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge em 2013, ano que vem, julho. 2012. É que eu tô adiantado, vocês não entenderam. Em 2012, em julho de 2012. E em 2013, Superman. O Homem de Aço. Se o mundo não acabar, em 2012. É aquilo que eu falei, se o mundo acabar em 2012 é porque o Superman ia ser ruim, se não acabar é porque o Superman vai ser bom. Se o mundo acabar em 2012 é porque o Superman é incompetente, né? Mas o Cavaleiro das Trevas ressurge, eu tô muito, muito esperançoso pro filme, creio que vai ser muito bom. E o Superman, cara, faz tempo que eu tô querendo ver alguma coisa boa do Superman, então minhas expectativas estão bem altas. E eu gostei pelo que foi mostrado até agora, aquela foto promocional dele arrebentando aquele cofre atrás, não arrebentando, mas aquele cofre arrebentado atrás dele na frente, alguma coisa dele no set, foi legal. A gente não pode esquecer das animações também que vão sair ainda, esse ano tem uma. Tem o ano 1, esse ano do Batman. Que é a minha história preferida do Batman, eu tô maluco pra assistir essa animação. E já li algumas críticas lá fora falando que tá igual, né? Eles não tiraram nada, praticamente nada. Inclusive o lance da mulher gato ser prostituta e tal, que é uma animação, né? O pessoal acho que ficou meio com medo de não ser usado. Uhum. E o ano que vem tem 3 animações da DC. Tá, Liga da Justiça, Doom. Doom, é verdade. É Superman versus The Elite. Que na verdade é uma história da Liga, mas o Superman é o personagem principal. Exato. E pra vir junto ali com o Cavaleiro das Trevas ressurge a adaptação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Exato, a animação, é verdade. E vai sair vai sair 2 DVDs, na verdade, com isso aí. Eles vão dividir a história em 2 filmes. Olha que beleza. É. Agora é só esperar. Esperamos que a DC melhore daqui pra frente, porque pelo que a gente conseguiu ver nessa trajetória, desde o início ela lança uma ou duas coisas boas, daí lança uma coisa bem ruim, ou duas, três. Então, como eles lançaram Lanterna Verde ruim, lança mais dois filmes bons aí pra gente ficar alegre. É, se bem que se a gente for analisar o contexto dos anos 2000, a DC não fez tão feio, né? Pelo... Se a gente for analisar o saldo dos anos 2000, a quantidade de filmes que a DC lançou, o que teve de realmente ruim aí? Mulher Gato e Jonah Hex. O Spirit, vai. E do Spirit... É que a maioria daí foram animações, né, cara? É, mas se a gente analisar os filmes mesmo. É, só o... Eles lançaram o quê nos anos 2000 de filme? Então vamos lá, vamos contabilizar aqui. Mulher-Gato. Mulher-Gato, horrível. V de Vingança. Bom. Constantine. Não gosto muito, cara. Batman Begins. Bom. Superman Retorno. Há controvérsias, né? Eu acho que ele falha no que ele se propõe a fazer. Mas ele não é um filme horrível, tipo Mulher Gato. Né? Uhum. Cavaleiro das Trevas, bom. O Spirit, ruim. Terrível, né? Watchmen, bom. Red, bom. Os Perdedores, legal. Jonah Hex, horrível. Lanterna Verde, ruim. É, então. E a Liga Extraordinária? Ah, Liga Extraordinária a gente não contou, é horrível também, é verdade. Horrível. E a DC tem que ter um pouquinho mais de sorte nisso, né? Teve com o Nolan, mas não pode ficar também preso só o cara, né? É, na verdade eles estão, né? O Superman foi... Mas é o Nolan, né? Produzido pelo Nolan. Então, e aí? O Nolan falar, não quero mais. E se ele morre? Se ele morre, você vai junto. É, eles estão jogando tudo nas costas do cara. Eu acho que, sei lá, nem que tenha que chamar o Geoff Johns, que fez um trabalho interessante no Smallville. Sim. Escrevendo alguns dos melhores episódios do Smallville dos últimos 3 anos aí, foram escritos por ele. Dá chance pros novos, né, cara? Bom, vamos esperar agora. Fica aqui minha boa sorte, cara, DC melhore, porque eu gosto pra caramba da DC. Tenho um carinho a mais pela DC em geral. A Marvel eu gosto mais de personagens isolados, mas a DC, assim, eu gosto de um conjunto dela. É, eu também. Acho que eu me simpatizo mais com a Liga do que com os Vingadores. Eu gosto bem mais da DC também do que da Marvel. Sim. Tenho um carinho a mais, então eu quero que os filmes melhorem daqui pra frente. Queria muito ter gostado de Lanterna Verde. Fiquei até decepcionado por não ter gostado. É, não é nem questão de ter gostado, né? Eu queria que o filme fosse bom. É, cara. Só isso. A gente poderia ter gostado dele por ser divertido, mas só por ser divertido não... Não basta. É. Mas é isso aí. Eu fico por aqui. Obrigado a vocês que ouviram. Não esqueça de mandar seus e-mails, comentários. Se esquecemos de algum filme, mande também a lista dos seus filmes favoritos da DC pra gente fazer uma comparação aqui bacana. Isso aí, eu me despeço, galera. Até a próxima. Ah, isso aí, valeu pelo convite. Se a gente cometeu alguma canelada aí, esqueceu de falar de alguma coisa ou falou alguma besteira, comentem, né, pra gente. É, corrijam pode... aí que... Podem xingar o Alexandre. A gente falou de quantos filmes? 54 filmes? 54 filmes no total. É impossível a gente não ter cometido alguns errinhos aí. Quem pegou isso daí, por favor, nos corrija. Isso aí. E valeu pelo convite. Valeu, Thiago, valeu, Alexandre, pelo convite, pelo papo, mas eu continuo preferindo a Marvel. Que pena pra você, cara, tá perdendo muito mais coisa. É isso aí, galera, obrigado a todos, ficamos por aqui, até! Teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Christ blood, the joy of new birth and the pain of growing up, the bliss between giving my all.